Mercadinho Mini Preço, do amigo Jadilson, menor preço que Cabaceiras. É nóis. Portal do Arrocha. Eu tô na fase da vida que o treino melhora e tá cada dia pior. Só levando fora, ela me ignora e eu tô só o pó. Tá ruim assim desse jeito, ó. Minha cama tá mais dura do que a maca de emergência. Não tem plano de saúde pra cobrir essa carência. Por favor, alguém me fala qual é o meu problema. É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa, eu sempre perco nesse jogo. Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro. É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa, eu sempre perco nesse jogo. Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro. E é desprezo que chama, né? Lanchonete Big Sabor, melhor pastel do Incluso, Governador Mangabeira. Minha cama tá mais dura do que a maca de emergência. Não tem plano de saúde pra cobrir essa carência. Por favor, alguém me fala qual é o meu problema. É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa, eu sempre perco nesse jogo. Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro. É desprezo que chama, né? É maltrato que chama, né? Todo dia uma desculpa, eu sempre perco nesse jogo. Coração tá no soro e o amor tá pedindo socorro. É desprezo que chama, né?